Não se precipite, não suponho que não foi anunciado. Gestos e olhares não são sempre suficientemente claros. No escuro, o muro se arma. Quanto mais alto, mais silêncio, mais nos afasta. Então me conta o que incomoda, que eu te conto o que incomoda. E assim, desse jeito, vamos acertar. A rima métrica, lógica, tônica. O alvo, o compasso, a cadência harmônica. Entre nós, entre eu e tu. Entre nós, entre desviado que estorva. Pode ser desconfortável, mas só com sinceridade se contorna. O muro que no escuro se arma. Quanto mais alto, mais silêncio, mais nos afasta. Então me conta o que incomoda, eu te conto o que incomoda. E assim, desse jeito, vamos acertar. A rima métrica, lógica, tônica. O alvo, o compasso, a cadência harmônica. Entre nós, entre eu e tu. Muito boa noite. Essa balela que não vai colar. Não tá tão fácil assim pra convencer. Esse teu papo de querer crescer. Na parceria, jogo aberto e tal. Não cola mais, já deu pra perceber. E se alguém sai ganhando aqui é tu. Aqui tem peito pra identificar. Que ao contrário do teu lá lá lá, negócio aí não é nada mais do que mana e meter no nosso. Meu esquema sempre foi lograr. E criar uma imagem boa pra vender. Na captura do nosso querer, tá conseguindo é nos provocar. Toma cuidado pra não se perder. E aqui na espera tão querendo. Só que sirva pra exemplificar, que volte vivo pra poder contar. Como é que fecha esse lacrado interditado aqui o nosso? O teu esquema sempre foi lograr criar uma imagem boa pra vender. Captura do nosso querer, tá conseguindo é nos provocar. Toma cuidado pra não se perder, que aqui na espera tão querendo um saque sirva pra exemplificar, que volte vivo pra poder contar. Como é que fecha esse lacrado interditado aqui o nosso? Esquina, mais uma esquina, e ainda uma outra mais, e tu voltou pro mesmo lugar. Sem gasolina, ainda buzina que te azucrina. Pressiona internamente a tua cabeça que quer gritar. O olho pisca querendo saltar, o lábio sobe querendo rosnar. A veia salta, não vai aguentar. Eu tô cansado do pra lá e pra cá. Eu quero brisa leve, se a vida é faísca, que brilhe devagar. Lucas, se o engraçado às vezes faz doer, eu quero rir com cãibra até abrir ferida. Eu tô por me perder. Tu te ilumina, tomando um whisky com guaraná. Cadê tua mina? Tá com a comanda. Fuma demais, bebe demais. faço exercícios, mas nenhum indício de como eu vou fazer pra ela perceber que seu pedalo ela é corrente, perceber que seu calo é porque não sei mais. Se todo vício deixa resquícios, com que artifícios é que eu vou conseguir fazer ela perceber que se a medalha é minha, é dela, e perceber que se eu corro abertamente eu vou mais. E eu tô junto nessa de querer cantar um verso com coragem que sirva de bandagem do que se quer curar. Tua e o risco é o próprio riso a cantar. Eu dobro a esquina, o calor no asfalto, o mar ou a lua. Procuro a sombra, eu vou de boa. E o voo vai ficando grave. Todo estorvo, precipício, muro em cima, todo entrave. Ah, grave. Com todo estorvo, precipício, muro em cima, todo entrave. É muito bom estar de volta aqui a Belo Horizonte, mais uma vez muito bem recebidos, do caralho. Agradecer a Isabelle, que inclusive fundou o primeiro fã-clube da Apanhador Só, é daqui ela, dale que dale. Do lado pessoal. Só que essas a gente não tem ensaiado. Vamos ver, vamos ver. Posso? Você me deixa na ponta dos pés. E eu, que não sou besta, me estico todo e tento enxergar. Costuma mirar, lá longe, onde não consigo nem ver, mesmo que na ponta dos pés. Bará, bará, bará, bará, bará, bará, bará, bará, bará, bará, tau, bará, bará. Você me deixa na ponta dos pés. E eu, que não sou besta, me estico todo e tento enxergar. Costuma mirar, lá longe, onde não consigo nem ver, mesmo que na ponta dos pés. A gente trouxe CDs, bottoms, camisetas, adesivos, tá na banquinha, que fica pra lá. Quem quiser é só chegar, tá ali. Grandes, grandes. Acho que a gente trouxe LP. Sim. A gente trouxe LP também, o Do Antes Que Tu Conte Outra. Tem em poucos, então, sei lá, se alguém tá afim, é uma boa oportunidade. Comprar sem pagar o envio. Ali, ó. Ah, grande. Ali temos o LP. Por favor, dê um giro 360 graus para mostrar o disco para o pessoal. Atenção. Muito obrigado. Tem uma coisinha. Posso? Não abriu. sentado dentro de um cartão postal, olhando aqui de perto tudo é tão normal. A imagem mais bonita de uma capital, impressa na revista, me deixou feliz. Mas olhando aqui de perto eu admito, tudo é tão normal. A Delta pra tentar um voo. Tentei, não consegui, mas vou tentar de novo. Problema é que não sei como subir no morro, e é preciso estar no alto pra se atirar. Não achei nenhum caminho, mas tá escrito, eu vou tentar de novo. Debaixo da mesa, parado aqui calado, me vem a certeza que as pernas do meu lado vão envelhecer, e que os sapatos que elas vestem vão perder o verniz. A carne dura menos que qualquer madeira. Qualquer madeira, que qualquer madeira. Que qualquer madeira, que qualquer madeira. Alô, ei, a... Thank you. instituiu o fim da pressa. Decretou deixar pra lá. Em seu peito mais amores, sem bandeira e sem fuzil. Confortável, mãe gentil. Assinou um documento permitindo bem viver. E um brado forte e retumbante se espalhou nos meios fios. Teve gente que sorriu. Céu da pátria, mais de mil canhões de luz. De luz verde, louro, oliva, deixando cego entre outros mil. O nó de tudo que é vivo. Covardia. Eliminando a luta vã. Verás que um filho teu não foge ao firmamento azul anil. O mais azul que já se viu. certo, parceria, que palavras lindas. Mas ainda tem uma coisa que eu não entendi. Qual é? Afinal, o peixe que tu tá vendendo. Qual é, afinal, o peixe que tu tá vendendo? Tudo lindo, realmente tô emocionado. Mas ainda tem uma coisa que eu não entendi. Uma duvidazinha assim, detalhezinho aqui. Pode parecer bobagem, mas tá achando que não é. Mas tá achando que não é. E qual é, afinal, o peixe que tu tá vendendo? Qual é, afinal, o peixe que tu tá vendendo? Qual é o cheiro das tuas ideias? Qual é o gosto que tu traz no peito? E por trás do peixe que tu tá vendendo? Qual é o peixe que tu tá vendendo? Pau no cu de quem não quer dividir esse refri com a minha mulher, que não consegue beber uma garrafa inteira sozinha e quer evitar o desperdício desse líquido preto, preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás, que é uma delícia, traz felicidade, que é uma delícia pra toda a família, que é uma delícia. Reúne os amigos. Como é que pode tanto engodo assim num líquido preto, preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás, que é uma delícia, te deixa gorda. Ninguém sabe a fórmula, mas tem muito sódio e cura a ressaca, te faz de panaca. Como é que pode tanta mágica assim num líquido preto, preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás? Líquido preto, preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás. Eu pensava ter uma bicicleta e pedalar até a tua rua, dizer que ainda sou tua. Eu queria ser um avião bem leve pra sobreviver. Fazer tu perceber que sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer. Que sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer. Lá, lá, lá, lá, lá. Perfume atrás da orelha, vestido bem vestido, um sorriso no rosto, um punhado de amigos que é pra si. Acaso eu te encontrar um dia, tu vê como eu ainda tô bonita cuspo nesse café e você chora leite de manhã. Amarro meu sapato e tu veste o sutiã. Cadê o nosso amor? Me diz onde vou correndo pegar o bonde. Minha liga, o teu coração ao meu. Almoço minha angústia e tu ri com a cara. Pensamentos e tu cobra um pouco de colchão. Respondo qualquer coisa e tu solta minha mão. Coloco teu calor na estante, vem se deita tranquila e dorme. Em que sonho eu sonho? Sonho igual ao teu. Que linha liga o teu coração ao meu? Em que tronco encontro talhado o meu nome e o teu? Que linha liga o teu coração ao meu? O teu coração ao meu. Teu nome talhado e o meu. Meu sonho, meu sonho. Só fui rei porque pensava assim tão diferente. E eu que andava assim tão zé, deixei que tudo fosse, decidi olhar pra frente, mas não vi nada. E o rei me disse: a praça esconde o que já é evidente. Que eu achei o que me fez assim tão diferente. E eu que corri assim tão zé, deixei que tudo fosse se decidi mudar de frente, mas não vi nada. Esconde o que já é evidente. Foi do meu lado que eu achei o que me fez assim tão diferente. E eu, que corri assim tão zé, deixei que tudo fosse, decidi mudar de frente. Poder ter outra filosofia, mas não nasci pra conversar com ele. Não leve a mão. Eu só queria poder ter outra filosofia, mas não nasci pra conversar com ele. Quase não. Obrigado, hein? A gente tem nossas músicas para baixar, eu vi no site também, apanhadorsó.com. É, quem não sabe, pergunta ali. Não sei, deve ter gente que não sabe, festival, aquela coisa. Não sabia, ó, o camarada ali não sabia. Apanhadorsó.com. Durmo mal, tenho alergia. Quando acordo, nem bom dia. Ducha fria, ainda me dói. Atraso permanente, escolho a roupa, escovo os dentes. Abro a porta da frente, a luz do dia me corrói. Então eu me pergunto quando sobra algum segundo em que eu reflito sobre o mundo, se funciona e coisa e tal. Concluo que tá preta a situação, pra lá de azedo. Leite que ainda sai da teta, nem sequer é integral. Desesperado eu penso em gargalhar, mas decido respeitar a minha dor. Talvez seja melhor despirocar. De vez, talvez. No bus eu subo afoito, engolindo algum biscoito. A cotovelo, logo uns oito, tô cansado e vou sentar. Depois do chacoalhaço, tô no trampo e o palhaço, mesmo me vendo bagaço, já começa a me ordenhar. Digito até no fone, meio-dia eu sinto fome. Me levanto sem meu nome, vou pra fila do buffet. Depois de dois cigarros, acomodo meu pigarro. Me reponho de bom grado e termino a fazer. Desesperado eu penso em gargalhar, mas decido respeitar a minha dor. Talvez seja melhor despirocar. De vez, talvez. De vez. De vez, talvez. Cansado, chego em casa, William Bonner me afaga, me contando alguma fábula de algo que ocorreu. Requento qualquer rango, cambaleio até meu canto, ainda nem fechei o tampo e o meu corpo adormeceu. Pessoal, a gente vai chegando aqui na última música. Muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente queria agradecer ao pessoal do Transborda, nos receberam muito bem e toda a garra aí para fazer um festival independente do caralho. Parabéns. Na mesa de som, Bernardo Pacheco, por favor, uma salva de palmas. Na mesa de luz, Carol Zimmer. Agradecer a Pamela da Agência Alavanca também pela, na produção. Agradecer o Bruno e o Rafael aqui na mesa de som do palco. Quer dizer, o Rafael não tá na mesa, mas enfim, tá aqui ajudando também. Diego Poloni aqui do meu lado, glorioso. Ali atrás, cabeça, multivalente cabeça. Na bateria, Bruno Neves. E vamos que vamos. Aqui Fernão, aqui Felipe, aqui Alexandre, quer dizer, ali Felipe. Obrigadão, até a próxima. Tomara que a gente continue voltando aqui direto. Muito bom, né? Pode ser, de repente, peçam aquela coisa. Valeu, hein? Muito obrigado. Vamos que vamos. Música. Esqueci de dizer, depois do show a gente vai ali na banquinha, daí a gente pode trocar uma ideia e se conhecer mais de perto. que desafinando, é teu compasso que diminuindo a tua mira que tá mosqueando. Não é o prédio que tá caindo. Valeu, muito obrigado, hein? Caralho.